solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a uma Projeto X Playlist super especial. Oh yeah! Um Projeto X Playlist que deu trabalho pra gente montar a lista, mas que vai trazer boas lembranças pra muita gente, certamente, de uma época mais bonita e mais feliz dos animes no Brasil. Sim. Bom, se você está escutando essa música que iniciou a playlist, você notou que está tocando a abertura em português do Guerreiras Mágicas de Rei Arte. E por que a gente fez isso? Porque o nosso tema hoje é, obviamente, aberturas de anime em português. Oh yeah! A gente reclama muito das dublagens, fala que tá tudo muito ruim, mas vamos ser justos. Algumas aberturas ficaram realmente muito, muito boas. Algumas ficaram realmente muitíssimo bonitas, letras bem escritas, vozes muito boas. E trazem memórias. Acho que todo mundo tem uma dessas que sabe cantar palavra por palavra até hoje e não vai esquecer tão cedo. Sim, com certeza, com certeza. Bom, vamos começar então a playlist com a primeira música de um anime que eu gosto bastante, de uma autora que eu gosto também. E as versões em português das músicas são legais também. Todas. Você escutou... Não, Shinjitsu no Uta é um crime. A música mais linda do anime, a pior versão de todas. Gente, eu nunca vou perdoar eles por isso. Mas não é dessa que a gente tá falando agora. Mas eu gosto dessa aqui, vai. Não, essa é boa, essa é boa. Sim, mas vamos começar então com a música do Inuyasha, né? Abertura do Mudar o Mundo. Mudar o Mundo. Nossa. Mudar o Mundo. Eu lembro que quando eu comecei a assistir Inuyasha pela Globo, e assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a abertura. Eu pensei assim, caralho, essa é a abertura mais linda que eu já escutei na minha vida. Obviamente, eu não pensava esse tipo de palavreado na época, mas foi um choque, assim. Assim, nossa, é tão bonito. E eu cheguei ao ponto de... Eu gravava o anime pra ver, porque eu estudava na hora. Eu cheguei ao ponto de anotar a letra da abertura. Escrever pra decorar. Bom, então, galera, ó. E não acho mudar o mundo, ó. Escutem aí. Escutem aí. Quero mudar o mundo. Cruzar os céus e nadar, entender. Séculos passam no segundo. No brilho de um sorriso. Tem a força que me guia. É o paraíso. Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão. nova razão, atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor ilumina o coração. Tudo parece se transformar. Próxima é de um anime especial demais pra mim. Acho que eu também fez parte da história de muita gente, que é A Lenda da Luz da Lua, que vem de Moonlight Densetsu, que é a primeira abertura de Sailor Moon. Que no caso, se eu bem me lembro, foi a única abertura em português de Sailor Moon. A única, com certeza. Toda temporada mudava o estilo, o desenho, mas a música era a mesma. E assim, tem duas versões. Eu lembro que a versão da Manchete ela era ligeiramente diferente da versão do Cartoon. Mas assim, a letra dela, eu gosto dela porque a tradução é bem fiel, combina bem. A letra ficou muito bem adaptada. É uma música muito bonita. E a Sailor Moon, que infelizmente Sailor Moon Crystal tá me decepcionando um pouquinho, mas... Tá decepcionando muita gente. Aquele traço horroroso. Mas não vamos falar disso agora. Então, com vocês, A Lenda da Luz da Lua, Sailor Moon, escutem aí. Sonhos voam fantasias, muitos sonhos. Mondri. A gente também teve um monte de abertura em português que a gente queria tocar, mas o problema é que elas são muito curtinhas, né? E difíceis de achar. Boas versões. Então, uma diferencinha que a gente vai ter é isso. Mesmo a versão curtinha que a gente deixou, ela não tá num áudio muito bom, a gente já pede um pouquinho de desculpas, mas a gente vai fazer alguns combos nessa playlist. Pra compensar também, porque ele é meio curtinho também, né? Menos de um minuto e meio, né? Vamos botar nessa sequência que vocês vão gostar bastante. Então, sim, vamos lá. Vamos botar uma primeira combo aqui que a gente criou, olha só. Vocês vão acompanhar, então, agora uma sequência de aberturas, né? Da Sakura Card Captors, mais Super Pig, mais Hantaro. Olha que legal. Super Pig. Cara, eu nunca mais achei nada de Super Pig. Olha, tem um episódio de 5, mas acima disso, cara, é muito difícil de achar Super Pig. Parece que esse, às vezes, eu acho que esse anime é um delírio coletivo, cara. É difícil acreditar que ele existe. Cara, eu nunca vi o final de Super Pig. Eu quero ver alguém que viu o final de Super Pig. Ou se alguém viu o final de Super Pig, por favor, se manifeste, please. Enfim, né, mas então fiquem com esse combo aí, galera. Então, ó, escutem. Próxima é uma música que vale mais do que o anime, na minha opinião e na opinião de muita gente, que é a abertura de Dragon Ball GT. Mas a abertura de Dragon Ball GT, que tem uma das letras mais fofinhas, mais bonitinhas ever, e ela engana, o anime parece... parece melhor na abertura do que realmente é. Mas é uma música que eu gosto muito. É muito especial pra mim por vários motivos. Eu deixo ela com vocês. E todo mundo, escutem e pensem em alguém que vocês gostem. Então, com vocês, a abertura de Dragon Ball GT. Escutem aí. seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar. Amarei, quero para sempre ao seu lado estar. Deixe de pensar em tudo que já ficou para trás. Quero saber se é comigo que você vai sonhar. Se não tenho alguém em quem confiar, já não encontro o caminho que me leve a você. Quando enfim consegui confessar todo meu sentimento e desejo de amar, não sei o que me parou, mas hoje eu vou lutar com tudo que sou. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a escuridão. A próxima abertura é de um anime que eu vou dizer que fez muito a minha infância. Se eu cresci vendo esse negócio, Cavaleiros do Zodíaco, olha só. E eu ficava triste porque na época da Manchete não tinha essa abertura aqui em português, o Pegasus Fantasy. Caramba, eu tinha que ver aquela versão da Manchete, que eu ficava muito triste. Uma era legalzinha, a outra não era muito triste, mas essas aqui não se compara, Pegasus Fantasy, e a versão em português é muito boa também. Edu Falasque, seu lindo. Que pena que a voz dele já não dá conta de fazer muita coisa. Mas tudo bem, ele é foda mesmo assim. Um fanático por Cavaleiros, cara, ele fez uma coisa muito legal, viu? Eu realmente adoro essa música. Bom, então escutei. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos prédios e desejos a realizar. Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiá, guerreiro das estrelas. estrelas, centelhas, nada que ver, oh yeah, centelhas, unidos por sua força. Te proteger, supera a dor e dá forças pra lutar. Pega dos pés e desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseia, guerreiro das estrelas, senseia, nada te ver. Sua força, sem cear, pega a luz até vencer. Estrelas, centelhas, nada te ver, oh yeah, centelhas, unidos por sua força, centelhas, pega a luz. Teremos o nosso segundo combo. Um combo de Bucky, Metabots e Hunter vs. Hunter. Metabots. Assim, Metabots. Dessas, a que eu lembro melhor é Hunter vs. Hunter, porque eu vi pela rede TV também. É frustrante, eu sei. E é muito bonitinha. Nossa, uma música muito feliz. Músicas felizes me fazem feliz também. É Bom Dia, né? É Bom Dia. Poxa, uma música que te fala bom dia, tá bom? Que o negócio passava às 7h30 da noite. Bom dia. Enfim, foda-se a lógica. Mas uma música fofa. E as outras também são muito legais, então... Ah, o Bucky é legal. O Metabots era muito legal também. As músicas em português que estão muito, são ótimas, caramba. E Hunter x Hunter também é muito bom. Então, galera, ó, escutem aí. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar, os desafios que no caminho eu irei encontrar. Pra enfrentar a vida, nunca pensei que fosse assim. Mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Plano misterioso, agarro. Yeah. Distribuição Fox Film. Chame os amigos. Vai começar a cyberluta até cair. Vamos, Metabot. Não perca o controle e ao topo vamos subir. Mais força, mais força. Meta força. Meta peças. Meta lutadores. Metabot. Aquela confusão, eu não disse que iria passar. Mas o que a tristeza diz que desapareça. Olhe pro seu coração, libere a mente agora e vamos flutuar. Abra os olhos agora, deixe levar pro mundo maior que dominar a escuridão. Acaba aqui, vamos fazer nossa história. Quero seu bom dia, essa eterna fantasia. Temos nada a temer, vem comigo que você vai entender. Hunter versus Hunter. Continuando, vamos botar aqui uma abertura de um anime que eu gosto pra caramba. E a música também é muito legal, ainda mais essa abertura em português, que é El Hazard. El Hazard é um anime que passava na Band. E eu gostava muito desse tipo de história, é maneiro, o cara lá no outro mundo. E era legalzinho, vai. Era uma época feliz assistindo El Hazard, que eu gostava bastante. Ai, ai. Ah, é. E assistia na Band Kids também, cara. Pô, aí tinha a Kira ali. Ai, meu Deus, eu ficava feliz também com aquele anime. E ela também. Então deixa assim, deixa pra lá. Deixa desse jeito, né? Melhor. Tá virando nostalgia de infância 3 isso aqui. Enfim, né? É o Hazard, abertura em português. Vamos lá, escutem aí. Quero é te abraçar e o luar da noite para nos guiar. Vamos para a terra desconhecida. As aventuras que nós vamos ter, a tudo poderá acontecer. Nós vamos hoje mudar de vida. Em um mundo assim tão confuso. Juntos a ilusão. Venha comigo então. Esquecerá a cidade, essa vida facilmente. E assim nunca se afaste de mim. E descobrirá, é você que eu sempre imaginei ter em meu coração. Venha viver essa será a cidade, essa vida facilmente. E assim nunca se afaste de mim. E descobrirá, é você que eu sempre imaginei ter em meu coração. Venha viver essa música, ele vai vencer. Abertura em português de Shaman King, que eu acho que é um anime que muita gente gosta, mas muita gente também aprendeu a odiar porque ele é frustrante. É a frustração coletiva da geração dos anos 90 brasileira que cresceu vendo anime. E claro, de outros países também, mas eu imagine só, naquele final, todo mundo assistindo e tem aquele final e todo mundo, mas que porra é essa? Imagine a histeria coletiva. Eu não digo nada porque Shaman King eu vi tão aleatório que eu nem sei se eu vi o final do Shaman King, na boa. Eu vi que tinha o Sakura, teu irmão dele, e depois tem um grupo dele com outro irmão, não entendi mais nada depois disso, mas deixa pra lá. Mas na verdade, os animes no Brasil muitas vezes foram exibidos desse jeito away, né? A gente não sabia como começava, como terminava, repetia uns negócios aleatórios. Era da hora. Mas a gente se divertia mesmo assim. Então, com vocês, Shaman King, abertura, escutem aí. Ele vai vencer. Se apaga na terra e no céu, uma estrela brilha em cada um de nós. A vida nunca acaba se o sonho existir. Uma estrela morre e outra toma o seu lugar. O herói que crê na luz do bem, eu dou a força e o poder. Tira do fundo da alma essa luz e ele vai vencer. A escuridão vai terminar, laços de amizade nunca vão se romper. A espada e o sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar, o herói vai renascer. A espada e o sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar, o herói vai renascer. O herói que vem da luz. Se apaga na terra e no céu, uma estrela brilha em cada um de nós. A vida nunca acaba se o sonho existir. Uma estrela morre e outra toma o seu lugar. O herói que crê na luz do bem, eu dou a força e o poder. Tira do fundo da alma essa luz e ele vai vencer. Sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar. Laços de amizade nunca vão se romper. A espada e o sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar. O herói vai renascer. A espada e o sonho vão brilhar, a escuridão vai terminar. O herói vai renascer. O herói que vem da luz.

Se prepare que eu vou te levar. Digimon Data Squad. Me dê a mão, vem que vai ser demais. Com união, sucesso a gente faz. Legal, legal, legal, legal. Sinto calor no ar. Uau, tome cuidado, senão vai se queimar. Corra, pula, siga na luta. Força, vamos nessa. Pula o poder das mãos, vem do coração. Ele nunca cessa. Vem comigo, eu vou te levar. Vai ser bom, eu sei que vai gostar. Com coragem, tudo é aventura. Sempre e em qualquer lugar. É tão bom vencer os seus limites. Uma grande emoção. Em nome da amizade, vamos proteger. Juntos nada pode nos deter. Encerrar o nosso último combo, um combo de Beyblade, Super Campeões e Fly. A gente poderia incluir a abertura de Yu-Gi-Oh! Aqui também, mas ela consistiu um minuto e meio de alguém dizer sua vez e a hora do duelo. É isso mesmo. Acho que a gente não precisa disso aqui. Não, não, é triste essa abertura. Mas ok. A abertura de Beyblade também não é tão melhor assim, mas ela é divertida. Ela é engraçada. Ah, mas ela tem um ritmo animado. Tem um ritmo da hora. E a abertura de Fly é uma fofura sem tamanho. Mesmo que a pessoa não lembre muito de Fly, vai lembrar da música, ela dá aquela sensaçãozinha gostosa no coração, porque ela é muito bonitinha. Eu só digo, não veja a abertura original japonesa de Fly, porque ela é uma tristeza. Igual as aberturas de Dragon Ball no geral. Se a letra não tem muita lógica em português, em japonês, sério, vira uma festa da uva, porque faz menos sentido ainda, entendeu? Não, não é nem letra, é melodia mesmo. Não tem nada a ver com essa melodia do Fly em português, é outra caraca. Música. É uma coisa tão música de velório, eu fico triste com aquela música ali. Nossa, o pessoal tinha umas licenças poéticas, né? Mudava a música, a melodia, a letra mudava, caralho, quase não tava nem aí. Pois é, ainda bem que mudaram aqui no Brasil, puxa vida, ainda bem. Mas que bom que mudaram. Então, pessoal, a gente encerra essa playlist por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente fecha com essa sequência especial e continue nos escutando, mandem comentários e é isso, beijos, até mais e escutem aí. Escutem? Falou, galera.